Puxa, João, puxas. Sejam bem-vindos a Contos de Contar. Eu sou a Trinca, a nossa amiguinha de sempre, que vos traz sempre boa música, boas histórias, para vocês cantarem, dançarem e aprenderem. Então, estão prontos para essas aventuras? Então, vamos lá! Dona Odia e as sobrinhas estavam no campo procurando abóboras para fazer com elas caretas e depois iluminá-las por dentro com uma vela. Isso tudo para comemorarem no dia seguinte a festa das bruxas. Reparem essas abóboras aqui, estão ótimas para o que nós queremos. E assim, satisfeitos da vida, cada um carregando uma abóbora, iam voltando para casa quando o Guinho gritou. Bruxa voando na vassoura. Bruxas não existem e ninguém me convence do contrário. No dia seguinte, os sobrinhos resolveram fazer uma investigação por conta própria à procura da bruxa. Se a gente seguir sempre em frente por esta mata escura, deve encontrar uma bruxa. Neste instante, eles ouviram uma voz que cantava. Misturo neste caldeirão perna de sapo, mais asa de morcegão. Pouca pimenta, fedorente, faço mais gostoso pirão. A bruxa está por perto, é hora de apanharmos. Alguém está com medo? Eu não. Nem eu. Então vamos, desta vez a gente prova que o Donald, que bruxa existe. De repente, viram uma casa muito velha, diante da qual uma bruxa mexia um caldeirão de onde saía uma fumarada e cantava. Botando tripa de minhoca, ponho pedaços que são de coruja e tal. Sal a gosto, que desgosto, eis um prato sensacional. Os três garotos estavam cinzentos de medo, parados, sem poder dar um passo. Foi nessa altura que a bruxa os viu e disse: que ótimo! Eu recebo tão poucas visitas. Venham provar um pouquinho da mistura do caldeirão. É que nós... Ah, apenas somente... Já entendi. Vocês se perderam na floresta. Mas estejam à vontade. Fiquem de hóspedes da bruxa Vanda. Sabe, ontem eu vi uma bruxa voando e ele... Ele o quê? O tio Donald disse que bruxa não existe. Não existe? Mas então quem sou? Ou será que não sou? Em todo caso, quem você viu voando fui eu, dando meu passeio no fim da tarde. Ah, eu tenho a certeza que vira mesmo uma bruxa. E se ele viu, é porque a senhora existe. E se existe, prove para o tio Donald que bruxa é gente. Ah, gente! Isso não! Eu provo que existo, mas existo como bruxa. E como bruxa eu enfeitiço, eu embruxo. E se vocês querem, isso é pra já. Ah, vamos dar um toque nele. Aproveitando que hoje é o dia das bruxas. E ele vai pensar que é brincadeira. A minha mágica, o meu bruxedo e o meu feitiço são todos verdadeiros. Como aquela era a noite das bruxas, Donald não ficou nada admirado quando viu entrar em casa dentro os três sobrinhos fantasiados de bruxa. Só ficou admirado de vir junto uma quarta pessoa que ele não sabia quem era. Para completar a brincadeira, Donald ofereceu um doce a Zezinho. E quando o garoto foi apanhar... Ai! Meu dedo ficou preso na ratoeira! Para os outros sobrinhos também, Donald tinha surpresas dentro dos doces. Mas quando chegou a vez da bruxa Vanda, o doce que ela pegou explodiu no ar bem no nariz de Donald. Mas o pior foi que Donald ouviu umas vozes esquisitas às suas costas que diziam: nós também queremos comer doce. Donald virou-se para trás e viu uma coisa espantosa. As caretas de abóboras que ele mesmo tinha feito voavam no ar e davam risadas. E insistiam: nós também queremos comer doces. Mas isso não foi o pior. Nesse instante, Wanda, Huguinho, Zezinho e Luizinho ergueram Donald no ar e a bruxa disse: você foi tão gentil conosco. Agora vamos levá-lo para minha casa e retribuir os doces que nos ofereceu. Largue-me! Eu não quero ir a lugar nenhum. Ah, vamos sim. É um pouquinho longe, mas voando em vassouras fica perto. Ah, eu não acredito em bruxas. Eu não acredito em vassouras que voam. Não acredito em abóboras falantes. Não acredito em feitiços. Não acredito em vocês. É, não precisa acreditar. É só vir conosco. Mas eu não quero ir. Mas eram quatro contra Donald, e ele foi posto à força na vassoura. Teve que seguir voando atrás dos outros, porque a bruxa pronunciou as palavras mágicas para fazer vassouras voarem. Voa, vassoura, voa, vai levada pelo vento, leva todos nós pelo ar, de acordo com meu pensamento. A bruxa, Huguinho, Zezinho e Luizinho voavam rápido. Porém, Donald, louco de medo, agarrava-se na vassoura com todas as forças que tinha e via apavorado o chão cada vez mais longe enquanto atravessavam a floresta. Aterrissaram no quintal da casa da bruxa e Donald caiu direto no caldeirão da magia. Isso é demais! Vocês estão abusando da minha paciência! Tio Donald tão paciente, não fica zangado. Tão bonzinho, coitadinho, mesmo quando está cansado. Ah, como eu estou cansado! O tio não se zanga nunca, nem é desconfiado. Tio bacana igual não foi, nunca vai ser inventado. Quando cansado, Por fim, Donald conseguiu sair do caldeirão. E a bruxa lhe deu um chapéu e uma roupa para ele se fantasiar também. Mas Donald estava furioso. Olha, eu não quero mais saber de brincadeiras. Chega! Mas você está sendo muito bobo. A sua roupa está toda molhada de caldo do caldeirão. Põe a roupa de bruxa e venha jantar conosco. Preparei as maiores delícias para comermos. Doce de abóbora, milho verde cozido, refresco de pitanga. Donald não resistiu. Voltou e sentou-se no lugar que estava reservado para ele. Então os sobrinhos tiraram as máscaras e se deram a conhecer. Veja, tio Donald, somos nós. É, dessa vez pensou que éramos bruxas mesmo, não? Voamos todos em vassouras, não pode mais duvidar que bruxas voam. E esse amiguinho de vocês, por que não tira a máscara? Não é máscara, é a minha cara mesmo. Eu sou a bruxa Wanda dos maiores bruxedos, dos maiores brinquedos. Faço feitiçaria de pura alegria. Não faço maldade, mas tenho a cara feia como se fosse bruxa de verdade. Eu continuo não acreditando em bruxas. Mas acho que a senhora é uma excelente cozinheira. Não cremos em bruxas e sendo assim, Wanda não existe. Existo sim. Nosso tio Donald disse que não, e ele é quem tem. Eu vi um sapo, um feio sapo, ali na terminamos por hoje nosso programa. Mas para a semana eu volto. Já sabem, com novas músicas e novas histórias. Espero que tenham gostado e que tenham uma boa semana. Que estudem muito para terem boas notas. Então, muitos beijinhos e abraços e tchau!